304, linha Anima T. Anima T, sou Delta. Nove um nove 14 direito 1211. 1211, boa noite, 9 horas. Okay, o Alfa Tango Tango, para informação, o senhor vai fazer a saída da El até 10 milhas. Após a décima milha, o senhor segue em rota para Sierra November, India, Uniforce. Alinhado pro 3304. Decolagem autorizada. 1950 graus, 5 nós, ajuste 1097. Deixa eu ver. Yankee Oscar, prossiga. Ciente do acionamento, chame no término, Yankee ou Yankee. Ali, Romeo Delta, livre táxi, chame para ingresso. Um ponto de espera. 3304 ao 16, controle 198. Boa viagem. 198, obrigado. Bom dia, o Xané 6312, ponto de espera, pronto. 6312, alinhar e decolar, 150 graus, 59. Alinha e decola, o Xané 6312. Salvador, gol no 630. Direcionamento, chame táxi. Autorizado, chame para ingresso. Salvador, gol no 630. Salvador, voo no 630. Continua a aproximação, aguarda a autorização. Sendo na 10, Oxanel. Ciente, 6312, continue livre da colagem, 170 graus, sincrônico. Beleza. Eu tenho uma aeronave já alinhada no 17. Aguarde e mantenha a posição. É 30, livre pouso. 170 graus, 59. 630, livre pouso. Salvador, bom dia, Sam 3663, ponto de espera 10, visual contrato. Ciente, 3663, mantém o ponto de espera. Mantém. Tango, tango, livre da colagem 17, o vento 150 graus, 5 nós. Tomé, 312, está passando ao controle, ok? Um bom dia para o senhor. 19-8, boa viagem. Até mais. Siga. Gente, aguarde e mantenha a posição. Trizera aos 21 no direito, no 21 no 1. 21 no 1, o nome é 30. Alfa Tango Tango copiou a torre? Romeu Delta, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Alfa Tango Tango, decola os 22, chame controle 19-8. Tango, Tango, chamarão. Charlie Romeo Delta, é a Torre Salvador. Sim. O senhor vai para 10 ou para 17? Afirmativo, tá que você viu a pista. O senhor pode fazer o 180 em rápido e ingressar na pista novamente. Oscar Hotel Delta, tá livre acionamento, chame táxi. Três, alinhar e manter pistão zero. Alinha e manter 3.063. 663, decolagem autorizada, 150 graus, 5 nós. Gente, decolagem autorizada, TAM 3663. Mantenha a posição. Detalhe, chame na interseção o Delta. P5221, ponto espera pronto, já. 2663, decola os 26, controle 198, boa viagem. 198, bom dia. Fico 221, não mantém o ponto espera. Atenda. Tá pronto o táxi? E mantenha a posição, aguarde, que eu já tenho um congestionamento no táxi aí, papá. Ali Romeu Delta, livre decolagem 97, o vento 150 graus, 5 nós, o ajuste no 097. Confirma a aeronave, a primeira nave no taxiway, papá. Tio Eco Falso. Com Alfa Oscar alinhar e manter o 97. Romeu Delta, decola os 28, controle 198, boa viagem. Controle 198, tia Romeu Delta. Meu hotel Delta. Livre táxi, chame na vovó para ingresso. 221, não alinhar e manter pistão zero. E manter na zero, pistão zero. A gente mantém a posição off, Hotel Delta. Qual falsa livre decolagem 97, o vento 150 graus, 5 nós, o ajuste 0097. Oscar Hotel Delta, livre ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. O meu Eco Alfa Oscar, chame o controle 19-8, decolou aos 30. 19-8, Eco Alfa Oscar. Hotel Delta, por gentileza, agilize manobras na pista 97 para alinhar, ok? Por gentileza. Hotel Delta tem livre decolagem, pistão 97, o vento 150 graus, 5 nós, o ajuste 0097. No livre decolagem, 150 graus, 5 nós, o ajuste no 097. Decolagem 522. O meu Hotel Delta, livre ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceira 97. Hotel Delta aos 33198, boa viagem. 198, Delta. Da trip, decola os 33, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Guardião 91. Prossiga, Guardião 91. A transmissão está muito ruim. Faça o check no equipamento e retorne na frequência da torre, por gentileza. O Romeu Hotel Delta, mantenha a posição, aguarde a coordenação do controle. Prossiga, uniforme. Mike Bravo uniforme, mantenha escudo da torre e aguarde. Guarde a coordenação, Mike Bravo uniforme. Guarde 191, chame o solo em 1211 e aguarde a autorização. Mike Bravo uniforme, a torre. Tu apresentou a DLA e solicitou um novo slot? DLA para que horas? Já venceu o slot já para 1204, Mike Bravo uniforme. Hotel Delta, livre decolagem 17, o vento 150 graus, 5 nós. Romeu, Hotel Delta, decola 38, controle 19-8, boa viagem. 119-8, grato, Romeu, Hotel Delta. Sossega e Yankee aos 500. Mantenha a última autorização, Yankee Oscar Yankee. Livre táxi, chame para ingresso 997. Chame táxi, o Mike e Golf Mike. Yankee, Oscar Yankee, as condições de decolar direto com pro Nordeste? Ok, então decole com livre decolagem com pro Nordeste, o variável com 5 nós, o ajuste no 097, o Yankee, Oscar Yankee, confirme apenas o transponder alocado, 0260. Sim, tem livre, evite sobrevoo da base aérea, ok, o Yankee, Oscar Yankee. Oscar Yankee, mantenha pro Nordeste e chape controle em 19.8, decolou aos 4.4, com ajuste no 0.97, Yankee, Oscar Yankee. 19.8 é o controle, obrigado, bom dia. Tempo 07, prossiga. Alinhar e manter, Olimpo 07. Livre decolagem variável com 5 nós, o ajuste no 0.97. torre Salvador, bom dia, Gol no 648, final IAS, X-Way, pista no 0, para embaixar travada. 648, livre pouso, pista no 0, 130 graus, 5 nós. Autorizado pouso, Gol no 648. Limpo 07 aos 47, controle 198, boa viagem. Controle 198, limpo 07, boa. Torre o mais pouco mais, está no pátio 4, né, eles abordam, está pronto para o táxi. Táxi autorizado, chame para ingresso, o mais pouco mais. Já chamamos para ingresso, o mais pouco mais. B48 ao 51 direita, 1211. 211, igual 648. Zuno baixou e travou? 621 está habilitado, bastante travado, capacete. 621, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 5 nós. Trazado pouso, 10, Moro. Que Golf Mike, livre ingresso, reporte alinhado e pronto. Romeu Papá, Juliette Papá, prossiga. Decolada 10. Livre acionamento na Bata, chama para o táxi. Mantenha a posição. Mike Wolf Mike. Bom dia, tá 3736, ponto de espera pronto, ciente do tráfego. 3733, ciente, mantenha o ponto de espera. Salvador, 6250, próximo ao localizador, ainda contém. 6250, continue, aguarda a vista livre. Valeu. Direito no 211. 5-0, livre pouso, 130 graus, 5 nós, o ajuste no 097. Solicitado pouso, posição no 0, 6250. Copiou a torre. Autorizado pouso, posição no 0, 6250. Meu Mike Wolf Mike, livre de decolagem no 7, o vento no 20 graus, 5 nós. Set 33, alinhar e mantém no 0. Sim, mantém, 3733. Zero ao 57 direito no 211. Uf, Mike ao 57, 198, boa viagem. 198, obrigado. Bom dia, mantenha a porta de espera, Oceano 63 de novo. Bom dia, só mantendo a porta de espera. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 0, 90 graus, 049. Livre decolagem da 10, 3733. Essa é 63, após a rolagem da Airbus autorizada, alinhar e manter na 0. Após a rolagem da Airbus, mantém pistão na 0, 63. Delta. Mike Eco Delta, dá presente autorizado o cruzamento da final 1-0, agilizando, reporta para girar base da 1-7 pela direita. Reportará girando base e agilizará autorizado o cruzamento da 1-0. Mike Eco Delta. Então, 3733 decolou 01 no controle 199 decimal 8. 198, bom dia. Bom dia. Decolagem autorizada. Autorizada decolagem 63. Salvador ou Guardião 91? Ele mantém, Guardião 91. Ele mantém o Guardião 91. Delta girando base, trem embaixado e travado para a pista 1-7. Gente, avistado livre pouso 1-7, vento variável 3-9. Mike Eco Delta. Delta. Decolou 04, controle 1, 99, decimal 8. 98, É 04, livre táxi até o pote 4, ajustando a frequência livre, Macaco Delta. Guardião 91, no vento 160 graus 0619, livre decolagem na 0. Livre decolagem para o Guardião 91, no vento. Torre Salvador, bom dia, azul 5196, uma milha para estar. Bom dia, azul 5196, continue a aproximação, informe quando baixar de travada, o guardião pista livre, ajuste 1017. Torre 017, azul 5196. Guardião 91 decolou 06, controle 1119, decimal 8. 198, graças, bom dia. Achou, chegou, azul 5196. 5196, vento 60 graus, 0629, livre pouso, pistão na 0. Livre pouso na 0, azul 5196. Gente, Gol 2065, observe o tráfego que pousa após o mesmo ali e mantenha na 0. Gente, abaixa na interseção, confirmando o decolador antes. Vicente, nesse táxi você volta para o ingresso, pistão a 7. Azul 5196 na sala 08, libere a direita e chame só em 121, decimal 1. 211, direita azul 419. Gol 2065, vento na 70 graus, 0629, decolagem autorizada, pistão na 0. 2065, decolou 190, controle 199, decimal 8. 198, decolou 2065, bom dia. Bom dia. Salvador, 098. Que ele mantém, gol. Vicente, tá livre o táxi via pista, taxi 1, pista 17, libera na próxima à esquerda via Quebec, Mike, Lima, né? Lima mantém a posição e chame Sorlin 121, décimo 1. O 9098, vento variável 3.